Eu sou Isabela Gomes e a minha caminhada sonora correspondeu ao trecho entre a residência universitária e o ginásio esportivo aqui de São Félix. Eu comecei a caminhada por dentro da residência e aqui, embora seja sexta-feira à noite, tá um clima meio melancólico assim. Não tem muita conversa, é possível escutar as cigarras que tem aqui no quintal. Dá para ouvir uma música de fundo assim que aparentemente vem da orla e eu consigo ouvir claramente a minha respiração e os meus passos, ainda que eles não estejam arrastados. Caminhando em direção à rua, tá dando uma sensação um pouco nostálgica. O dia acabou, o ritmo da cidade diminuiu bastante e aí, como moro no centro, quase não há vida mais, as ruas estão meio desertas. O ritmo da cidade diminuiu, assim como o ritmo da semana dos seus moradores. Saindo pelo portão, é possível escutar as crianças do morro que fica em frente à residência brincando. Não existe nenhuma barreira física, então o som vem de uma maneira que faz parecer que as crianças estão brincando junto com a gente na rua, quando na verdade elas estão em suas casas ou em frente às suas casas, lá no alto, e daqui é possível vê-las e, mais interessante ainda, é possível ouvi-las. Eu sigo meu trecho caminhando e escuto os carros passando com uma velocidade menor e as motos sem fazer tanto estardalhaço quanto elas costumam fazer durante o dia. É possível escutar meus próprios passos e a possibilidade de caminhar mais devagar agora sem pressa parece mais interessante. Eu me sento para fazer as primeiras anotações e nesse período eu consigo ouvir os passos apressados de duas trabalhadoras que atravessam a avenida. Pelo andar, elas parecem cansadas, arrastam os chinelos no chão e vão apressadamente para casa. Ambas seguram duas sacolas de pão. Do outro lado, eu ouço um menino atravessando a rua empurrando uma motoquinha com uma criança. Esse som me faz lembrar de casa, me dá uma sensação boa de bem-estar e o vento fresco assopra o meu rosto, ainda que fraco, a ponto de só fazer carinho. Não consigo ouvir o vento nas árvores, é bem sutil. Eu continuo caminhando e agora é possível ouvir as televisões dentro das casas. Poucas são as barreiras que existem para o som nessa região, portanto eu consigo perceber os sons, mas não consigo identificá-los. Eles não são altos o suficiente para que eu consiga fazer a identificação das falas. Os burburinhos da televisão coincidem com o som longe de uma igreja em culto. O culto parece fervoroso, mas está bem distante ainda. Eu continuo caminhando e ouço algumas pessoas conversando, parece uma conversa, um clima de bar. Não existe música, apenas pessoas conversando euforicamente. O menino continua empurrando a motoquinha, ele está bem na minha frente. Eu continuo com a lembrança de casa. Faço a curva na rua do ginásio, sem saber ainda que era o ginásio. Eu só estava procurando um som que fosse realmente interessante para colocar neste diário. E me deparei com uma surpresa muito boa. Nessa parte interna do bairro, existe mais vida neste horário. Portanto, eu consigo ver pessoas sentadas nos portões de suas casas e consigo ouvir os burburinhos que seriam ótimos sons de fundo. A paisagem sonora aqui é mais agradável. É possível ouvir as crianças, os seus passos que estão arrastados, mas são mais rápidos. É possível sentir a presença do bairro e é possível ouvir com mais fervor as televisões e as conversas das pessoas. Numa dessas conversas, consigo identificar o tema política, que ironicamente eu não estava esperando. É sexta-feira à noite, as pessoas geralmente estão comemorando. Mais adiante, em frente ao ginásio, eu escuto um pagode, e além do pagode, eu consigo escutar as crianças brincando fervorosamente. Esse horário parece muito interessante. Eu não consegui imaginar tantas crianças assim em São Félix nesse horário na rua. Mas a frente do ginásio está repleta delas. Inclusive, algumas têm cachorros. Esses cachorros passeiam junto com as crianças. O burburinho delas cessa um pouco. Algumas outras aparecem com um pedaço de bolo. E eu consigo identificar de onde vem a música. Tá acontecendo uma festa em frente ao ginásio, numa casa azul, e as pessoas parecem bem animadas. Mas a festa aparenta estar acabando, já que muita gente tem saído de lá de dentro carregando uma fatia de bolo e um copo de refrigerante. As meninas saem de dentro dessa casa, já adolescentes, e elas são mais discretas, os sons delas parecem mais firmes, os seus passos mais confiantes. Mas elas têm uma risada que é extremamente engraçada. Eu me levanto e continuo caminhando. Faço contorno sem saber exatamente se a rua em que eu estava virando daria na avenida onde eu moro. Mas eu não me arrependo, acaba sendo um atalho e eu passo em frente à igreja que eu tinha ouvido no início do meu relato. A igreja era uma igreja evangélica, neopentecostal. O culto é muito fervoroso, existem fiéis em frente à igreja. E para além disso, os moradores me cumprimentam. E é uma sensação boa de cidade pequena. Nessa parte do bairro, eles estão mais silenciosos. Não tenho certeza se todos acompanhavam o culto, mas muitos em volta dessa igreja escutavam de casa mesmo, já que o ambiente estava lotado de gente. Eu continuo atravessando o meu caminho de volta para casa. E nesse último trecho, eu escuto três jovens da minha idade conversando. Eles vêm de uma rua transversal a que eu estava passando. Eles andam devagar, mas de uma maneira rítmica, e conversam entre si. A conversa parece interessante, eles riem, mas não é nada escandaloso, é tudo extremamente discreto. Eu faço a curva e entro novamente na avenida. Eu sigo de volta para casa, um pouco mais feliz. Caminhar me fez bem. E pensando que tem um pedaço do bairro que até então eu não conhecia. Eu estou acostumada a andar do centro até a minha casa e tem um bairro inteiro, muitas experiências que eu poderia viver se ao invés de parar minha caminhada em casa, eu fizesse uma ou duas curvas a mais. Esse é o meu relato.